coração. Jesus disse, eu sou a porta, é o que importa, é por ela entrar. Ele é o verdadeiro abrigo, é o fiel amigo e pode te salvar. Dá a Cristo coração, hoje ele pode voltar. Morar. Quantas vezes tu procuras preencher vazio do teu coração nos prazeres desta vida em coisas que te levam para a perdição, e o vazio continua, somente amarguras há em teu coração. Cristo é o caminho certo para o teu problema, ele é a solução. Dá a Cristo coração, hoje ele pode voltar. Se o aceitares agora, no reino da glória, tu irás morar.